Bendito é o que vem em nome do Pai. Hosana, hosana. Bendito é o que vem em nome do Pai. Venho aqui somente para te adorar. Meu coração comprido em teu altar. De mim mesmo nada tenho pra te dar, só te adorar. Quero me prostrar diante desse altar, levantar as mãos somente pra dizer que tu és a razão do meu viver. De Deus, manifesta o teu poder neste lugar. Traga vidas diante desse altar. E assim nós viemos te exaltar, pois sua glória tem enchido este lugar. Te dá, só te adorar. Quero me prostrar diante desse altar, levantar as mãos somente pra dizer que tu és a razão do meu viver. Manifesta o teu poder neste lugar, traga vidas diante desse altar, e assim nós viemos te exaltar, pois tua glória tem enchido este lugar. Hosanna. Jesus. Glória ao teu nome, Senhor.